Eu lembrei de uma história aqui, rapaz. Eu tava no carro ali. Aí lembrei de uma história que, mais ou menos há uns 7 meses, 8 por aí. Ou foi menos, né? Uns 6. Você lembra, minha Beck? Lembra quantos meses foi? 6. 6 meses, mais ou menos. Passei por um relacionamento sério. Como eu sou um cara correto, sou um cara apaixonado. Sabe aquele cara apaixonado? Era eu. Viu? Aí eu peguei, após o término do relacionamento, ainda gostava daquela mulher. Aí eu cheguei. Me dá um dó maior aí, minha banda. Peguei o WhatsApp, abri lá na mensagem dela, segurei o botão do áudio e cantei mais ou menos assim, ó. Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê outra chance pela última vez. Ouço os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo final de semana em uma cabana presa em meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Aí apareceu lá aqueles dois tracinhos azul. Visualizou ela, não foi? Ouviu a mensagem. Mas nem falou nada comigo. Eu disse, ah. Aí eu cheguei só maior. Aí eu cheguei assim, não vou desistir não. Vou falar assim pra ela. E ama seus defeitos, é minha virtude. Eu mudo de casa caso você mude. Não use sombra, não coloque. Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Não mude de roupa nem pinte os cabelos. Você usa joias sem seguir modelos. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia, essa joia é você. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. E eu morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Aí sabe o que foi que ela fez? Mandou só aquele legalzinho assim. Aí disse, ah, mulher ingrata da zorra, velho. Como é que faz um negócio desse com um cara apaixonado? Mas eu não vou desistir não, só maior. Última tentativa. Agora vai o racha, cantei assim pra ela. Ô, mulher, você é linda. Essa linda das mais lindas. Igual a você não tem. Essa flor que solta o cheiro. Rainha desse vaqueiro, você só me faz o bem. Meu coração é só teu, já reconheci que sem você, mulher amada, mulher fingida, mulher ingrata, o cabra velho aqui, Italo França, não é ninguém. Aí, rapaz, abro o Instagram, tá a foto da mulher com outro cara. O cara, naquela época, 8 meses atrás, eu tava pobre, né? Tava na miséria, né? Ela me largou. Mas depois dei a volta por cima, o cara solteiro, bonito e gostoso, que te faz gostoso como eu. Cheguei e cantei assim pra ela, dó menor. E ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Se meu coração é doido por ela. E ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Se no dinheiro no cartão eu compro amor dela. E ela é rapariga de morrer. Vamos fazer uma roça, mas...